3. E aí, quem tá recebendo o celular? Oi? Desculpa, foi no meu celular, deixa eu diminuir o volume. É a família, né, Carlinhos? Cara, eu não quero reviver a frase. Eu não quero reviver a frase, ok? É, já diminuiu o volume aqui. Cumpriram a missão, chefe? Ah, sim. Meu galera, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número 17. Como sempre, eu tô aqui na presença do padrinho da podosfera brasileira, que vai apresentar os outros participantes desse podcast, e que também escolheu o tema de hoje, que é um tema que a gente fala bastante, mas hoje com uma entonação diferente. Então, Carlinho Neto, por favor, se apresente e apresente os outros participantes. Saudações a todos, Calírio falando no momento, após a boa apresentação do Evilásio. Realmente fui eu que escolhi o tema da vez para esse podcast, é um tema que vinha me martelando há muito tempo e é o tema livre, ou seja, totalmente aberto para qualquer anime, qualquer gênero, qualquer ano, qualquer época e por aí vai. Então, sem restrições para nada, hoje o pessoal pode escolher o que bem quisesse de anime que gosta, que não gosta e por aí se segue, né? Nada criativo, eu sei, podem me perdoar, essa ideia não tem de criatividade é zero, eu admito isso. Mas é uma aqui, realmente, não tem nada de criativo. Chato. Então, voltando para os áreas do podcast, vamos começar com as apresentações do elenco de hoje. Vamos começar pelo pessoal que está sempre aqui presente, mas vamos começar por quem esteve ausente na última edição por problemas extras, né? Então vamos começar pelo Luke. Se apresente, Luke. Vai, Corinthians. Olha só, tá certo. Logo após a apresentação do Luke, temos a Ana. Boa noite, amigos. E esse é o tema mais difícil de todos. Totalmente, cara. Eu acho que eu me inspirei demais pra dar esse tema. Olha. Olha. Sério, foi. Eu demorei muito tempo pra pensar a música. Agora a presença do amigo Bebop se apresentando. Oi, pessoal. Tô com um pouco de preguiça hoje. Mais que o Evilásio, pra dizer a verdade. Mas vamos lá. Tá me chamando de preguiçoso, Bebop? Como assim, Bibo? Não, ah, mas... não, né? Você tá ganhando uma palavra. Vamos começar a brigar agora. Vocês vão começar a brigar agora. Continua, cara. Ok. Logo após a apresentação do Bebop, temos o Eric. Olá. E eu odiava. Meu amigo! Meu amigo Eric! Não. Não, sou seu amigo. O Eric não. O bom amigo Eric. Bom, merda. Olá. E eu odiava nas aulas de artes quando a professora colocava tema livre. Só isso. Também não gostava, não. E hoje temos uma convidada especial aqui, uma pessoa muito ilustre que participa de diversos blogs, tem uma arte maravilhosa, tem uma cabeça para contos muito boa também, e é a Lobo Paranoico. Se apresente, Loba. Oi. Loba, tu vai falar um oi. Loba, você é mais criativo que isso, Loba! Ela tá tímida. Parece o Eric quando começou. Agora tá mandando todo mundo pro inferno. Vai ser assim. Até quem não tá participando. Então, recapitulando, após a apresentação do nosso saudável e grande elenco aqui, o tema de hoje é livre e cada uma das pessoas presentes poderá falar de duas músicas. E quem vai começar com a primeira indicação de hoje é o Bebop. Porque eu? Vem, eu escolhi. Vai brigar com o padrinho mesmo? Não, jamais. Primeira música eu escolhi é do anime Furikuri, o FLCL, que eu conheço como Furikuri. A música Ride on Shooting Star, que eu não lembro se é encerramento ou se é abertura, desculpem. Infelizmente, porque tem muita música nesse anime e a maioria delas eu gosto. E todas da mesma. Então, é da The Pylons, né? Não é isso? Pylon. Quando eu vi que você escolheu essa música, eu soltei um fuck yeah aqui. Essa música é encerramento, no caso. Bem viciante. Encerramento. Eu curto muito essa música, não é das minhas preferidas assim, do anime, que tem muitas músicas boas, né? A banda é boa também. Uhum. Enfim, pra quem não conhece, o Furikuri é uma série de obras de 6 episódios, né? É da Gainax. Uma das boas obras da Gainax, do tempo auge da Gainax. E a história é sobre um menino, um jovem, que ele é meio revoltado da vida e tal, aí acaba conhecendo uma menina estranha que anda numa moto e anda com um contrabaixo na mão e de repente ela taca esse contrabaixo na cabeça do garoto e nasce um galo que vai criando algumas coisas, como um robô, nasce um robô que sai da cabeça dele. O galo nasce um robô e as criaturas do mal que querem matar eles. Sai tudo da cabeça dele. E isso tudo num ambiente estranho, assim, que é uma cidade onde abriram uma fábrica recente, que sai uma fumaça estranha, que as pessoas ficam meio esquisitas quando respiram essa fumaça. E é loucura pura. E a garotinha que é louca, que ele é apaixonado por ela, a ex-namorada do irmão dele. É, eu não lembro muito os detalhes, porque tem bastante tempo que eu vi. Eu sei que foi, pra época, foi uma grande animação, né? Porque nem parece VHS, cara. Não, assim, tô falando em termos técnicos. Porque não parecia que era pra VHS, parecia que era DVD. É muito boa a animação, né? Essa série. Tem uma ótima qualidade. Tanto visual, como trilha sonora, dublagem, os traços, é bem bacana. Então, no geral, Bebop, você recomenda esse anime, né? Recomendo, lógico. Pra quem gosta... É, quem gosta de coisa mais séria, não sei se vai curtir, né? Porque ele é bem sem noção. Total. É só pra você desligar o cérebro e curtir. Eu diria que é um dos clássicos. Eu diria que ele é um dos clássicos. Ah, mas é interessante também a relação da garota lá, que era a namorada do irmão do protagonista, e esse protagonista. Eu gostei também disso. Não, estranho que ele tem 12 anos, né? Já tem namorado, o cara. Hã? Não, ele não é namorado. Não, ele não tem namorado. Aquela garota era namorada era do irmão dele. Era namorado do irmão dele que morreu. Ah, eu não lembro. E o irmão dele tem quantos anos? Né? O irmão dele acho que é 16. Ah, é, ele era mais velho, tá certo. Ele acho mais que é velho, 16. É. Não, tá certo. Eu confundi. Se fosse com 12 anos, dando aqueles pegs, hein? A juventude de hoje, Japão, cara. O Japão era diferente. Você vai lá, se rola. Vê que do Japão não duvido nada, depois que eu soube que tem yaoi de pombos. Cara, não é yaoi de pombos, Bebop. É um Tommy Game. É. Qualquer forma, é uma coisa tosca pra caramba. Qualquer forma, existe. Existe. Se você não quer ver a Luna gigante, você não entra no oceano. Ah, assim, de quem viu Furikuri, você sabe explicar por que chamam ele de FLCL? Nunca entendi. Eu acho que é porque é Folie Colie. Né? Eu acho que é o uma coisa assim, é? Folie Colie. Ah, é porque eu sou retardado e nunca me toquei disso. Ah, isso a gente já sabia. Não, eu só me toquei hoje. Tem quando problema, não. Wikipedia. Eu sou retardado? Isso, tudo bem. É. Tudo bem. E preguiçoso. Até teve o pessoal aí me chamando de preguiçoso, né? Mas tudo bem. Cara, o amor entre vocês dois é lindo, sério. É claro, a gente se ama. Não é não, amor? Só um beijo, galera. Ok, então. Então, Bebop, pode repetir o nome da música, por favor? Posso. Dessa vez eu posso. Ah, então tá, obrigado. É. Hide on Shooting Star, Furikuri, da banda The Pylon. Então fiquem com a música. Citação musical, então, nesse podcast é a vez do nosso amigo host dos podcasts, Evilásio, dar a sua citação. Olá, tudo bom? Olha eu de novo aqui. Então, eu fui o único que pensou, não, vou fazer o trocadilho com esse tema, porque ninguém mais queria falar de Free. A não ser o Luke, que disse que ia botar a sunguinha dele, não sei se ele tá de sunguinha. Tá de sunguinha, amor? Caralho, cara, vou começar a pensar mal da gente. Bem, imagina o Luke de sunga assistindo o jogo do Corinthians. Não, cara, não imagino o Luke de sunga. Meu Deus. Assistindo o jogo do Corinthians. A sunga branca é do Corinthians. Aí, ó. Meu Deus. Então, fazendo trocadilho, eu escolhi a música Free do anime Basquash. Não é de Free. E, cara. Pelo menos isso, não é de Free, que bom. Não, cara, eu nem gosto de Free. Ok, mas bem, Basquash a gente meio que tinha comentado no último podcast de esportes, mas falando um pouco de novo, também é um anime meio nonsense, pelo menos pela premissa, que é um anime que a gente tem uma sociedade futurista em que as pessoas, a elite mora na Lua e o pessoal que é mais pobre e tal, todos moram na Terra. E o esporte mais famoso nesse momento é um tipo de basquete, só que ele é jogado com mechas. E os mechas, eles, além de usar tênis, né, que é uma coisa bem legal, e jogar basquete, é legal que a cabine dos mechas, onde o pessoal controla, é como se fosse uma cabine de Cadillac. Bem legal, cara, isso. E, cara, ele tem toda a pegada de basquete, mas ele é muito mais um anime de salvar o mundo. Não salvar o mundo jogando basquete, né? Envolve sim jogar basquete e tal, mas é porque tem toda uma história envolvendo por que, que os caras estão na Lua, é todo o passado desse planeta, tem a revolução, né? O protagonista é um cara que o pessoal prendeu ele porque ele era contra o sistema. Cara, é bem legal. E essa música que tem junto com o vídeo de encerramento é uma das partes mais interessantes que eu gosto, por causa realmente do clima de basquete, de competição que ela traz. E, cara, eu gosto muito desse anime, apesar de que muita gente achou louco e não gostou. Conhecia, mas parece ótimo. E o CG dos mechas. E os mechas são feitos por um estúdio francês. É bem legal. E a patrocínio da Nike, né? Os tênis que aparecem no anime são tênis de verdade, da Nike. Ah, interessante. Por que não, né? Tiger Bunny Films. Parece legal. Quando você falou basquete na Lua, eu já pensei, isso parece bom. Eles jogam basquete na Lua? Eles têm. Sim, é porque tem basquete, tem robôs gigantes, tem idols, tem pessoas gigantes, tem Lua, tem seios lunares. Isso é a coisa mais absurda do mundo. Eu acho que só não tem seios maiores em Basquash do que no Manu Rikensho, pra você ter ideia. Por que não, né? E a explicação para os seios das mulheres serem grandes, das mulheres da Lua serem grandes, é absurdo, cara. Absurdo. E dizem que os seios crescem mais porque tem menos gravidade na Lua. Por que não, né? Deve demorar mais para cair também. Por que não, né, Bebop? Então... Essas teorias que os animes provocam na gente são insuperáveis. Assim, alguém viu Free, além de mim? Não! Alguém viu Free? Free não, desculpa. Free? Desculpa, Free não. É Basquash. Alguém viu Basquash ali? Alguém viu Basquash ali? Pessoa. Free eu sei que todo mundo... Eu vi os dois episódios só, eu larguei. Largou, né? É. Basquete com robô gigante não dá. E vê lá, tu ficou afim de comprar algum tênis da Nike depois de ver o anime? É muito caro, né? É, afim a gente fica, só que a gente olha o preço é R$400 o tênis, não deixa, né? Eu nem jogo basquete, é complicado. Fora que o tênis hoje em dia só tem cor azul calcinha, rosa bebê, laranja atômico, é horrível esse tênis. Laranja atômico? Você vai comprar um tênis, cara, a porra da loja é toda colorida, que porra é essa? O bom e velho preto não existe mais. Não existe. É difícil achar. Melhor cor pra tênis ever, preto. Eles não vendem mais All-Star, cara. Que coisa. É absurdo. Imagine eu do meu tamanho com tênis laranja, berrante. Não é só laranja. É laranja com roxo, amarelo. E o cadastro é verde claro, verde limão. Isso. É uma baianagem. É foda. Tem uns designs arrojados ainda por cima. Mil e uma formas. Quem lançou essa moda aí foi a Punk, cara. Que até nas meias dá pra fazer isso. Ela era bem levada. Da breca. Cara, eu sei que não tem nada a ver, mas outro dia na loja eu vi uma sandália que era par de 3. Tinha três sandálias. Já viu isso na meia da parte de três? Como é que é? Eu vi a propaganda. Já vi a propaganda dessa história. Tosco, né, cara? Tu vai comprar três. Você compra um par e vem três chinelas, né? São duas da direita e uma esquerda, ou é duas esquerdas e uma direita? É algo assim. E são todas diferentes. E são todas diferentes, exatamente. Tá bom, né? Marketing. Beleza, ok. Paciência, né? Tá, né? Então, fiquem aí com a música Free de Pasquash. Encerramento, primeiro encerramento de Pasquash. Dica musical e uma pequena aula sobre marketing que a gente teve aqui. Nós vamos então para a terceira indicação do podcast. E quem vai dar a indicação da vez agora é a nossa convidada especial, Lobo Paranoico. Oi. Oi. Oi. Então. Todo mundo dá oi para ela, por favor. Oi. Oi, Lobo. Ai. Oi. Então, eu escolhi o encerramento de O Tawareru Mono, que é Madoromi no Rine, da Kawaieri. Ela até já morreu. Coitada, vamos rezar. Um minuto de silêncio, por favor. Um minuto de silêncio aí. Pode falar? Já passou? Pode falar já. Já pode respeita, né? Pode relaxar. Então, é um anime que ele... Eu acho que ele é de 2006, mais ou menos. E ele é daqueles que tem um monte de gente com orelhinha de bicho. Orelhinha de asa de animal, orelha de tigre, essas coisas. Tem anjos também. E é tipo um cara que ele tá perdido, não tem memória de nada que aconteceu na vida dele. E ele usa uma máscara, e essa máscara não consegue sair da cara dele. Aí ele é salvo por uma garota lá das orelhonas, e ele é a única que não tem orelhinha. Então, ele meio que vira um cara que luta contra os outros caras. É legal. É de ação o anime? É, de ação. Fantasia e ação. Fantasia, ação, drama, essas coisas. É massa, só que o final é Ah, eu adorei o final. Eu chorei. Mas eu não esperava a revelação. Não esperava que aquilo acontecesse. Eu chorei. Foi assustador pra mim. Mas eu gosto muito do protagonista. E porque ele usa um leque de ferro. Isso é muito foda, cara. Como é que é leque de ferro? É, a arma dele é um leque feito de ferro. Muito foda, muito foda. Cara, isso é... O cara do Gifu Dodô também tem um. É, ele ataca os inimigos e ainda passa o calor, né? Tá foda no Brasil, tá difícil. Pois é. É muito útil. É muito útil. 2 em 1. Ele é baseado numa visual novel. Não me lembro agora qual que é a empresa que fez, mas ele é um visual novel que tem um modo meio RPG dentro do jogo, é um pouquinho diferente. É do mesmo criador do Tisto Tiara, que eu não sei se vocês viram também, mas não. É bem legal também. Não vi. A única coisa que eu gostei desse anime é que tem dois personagens, e passou uma moto agora, é que tem dois personagens que no jogo eram garotos, só que por algum motivo no anime viraram... Não é que viraram garotas, mas nunca falam exatamente qual é a sexualidade deles. Dela. Tem umas cenas muito loucas do jogo também, sobre esses dois personagens. Tipo, uma cena dessas, dá pra entender por que mudaram, mas enfim. Deixa eu ver. Tenho medo de clicar nos links do Eric. Que isso? Que é isso? Não, no garota. Anime, no anime são garotas, ou pelo menos não deixam explícito qual é a sexualidade deles ou delas. Mas no jogo são. Falaram que são garotas. Ah, mas essa cena é do anime, né? É do anime. É do anime. Mas aí não falaram se eram garotas mesmo, então. É, então, no anime não fala. Às vezes tem um rabão, hein? Então são. Considero garotas. Tem um rabão. São garotas. Ou não, mas eles podem ter nascido mulheres, vocês não sabem. Não, mas se você vê os especiais, que é feito só pra. Que é feito mais especificamente pro público otaku viciado em Eti. Lá eles aparecem como garotas. Aparece. Então mudaram a sexualidade mesmo. É, Loba, esse é um tipo de anime que você recomenda pra todo mundo, né? Não. Não? Por quê? Não. É porque tem muito furry. Eu não sei se Muito furry. Ah, sim. Certo. Mas é legal. Eu recomendo. A galera já deve estar acostumada com o furry. Eu recomendo pra todo mundo. A essa altura, quem não sabe, tem que aprender também. Saber o que é a vida. Saber o que é a vida. Não deixa de estar certo. É que você não sabe que gosta de um rabo peludo. Você tem que ver, cara. Mas também até pra se proteger. É, também. A observação do Luke me deu medo, mas ok, cara. Contanto que você não passa pra vida real, pode continuar furries, nos animes. Cara, meu Deus. Então, Loba, repete o nome da música, por favor. Adoromi Norine, da Kawaiieri. Fiquem com esta música. Eu não quero ficar, cara. Eu tô namorando. Desculpa, cara. Eu não queria atrapalhar teu relacionamento pra você. Obrigado. Só escutar a música, não. Eu não queria. Eu que peço desculpa. Não fala alto, Bibop. Bom, passada a dica musical. Sim, da pessoal. Só pra deixar claro, o Luke não está namorando comigo, por favor. Alguém tava pensando que isso? Quem isso tá negando agora? Que recalque é esse? Que recalque é esse? Tá negando? Porra, você não falou isso pra mim hoje, quando a gente acordou. Quando a gente acordou, você não falou isso. Brincadeira. Obrigado. Esse Sunder é foda, viu? É que eu sou Palmeiras, cara. Não vai, não quer dar certo. Ótimo, criamos uma barreira. Não fala nada, só leva ele pro quarto sem dizer nada. Caralho, cara. Quando eu ouço o Wolf e Josh falando isso, isso se torna cada vez mais absurdo. Por favor, pare. Evilaz é o quê? O cast aí é eu o sou hoje, S. Acabou, eu sou S. O Bebop saíram tem que ver quem é mais alto. Tem que ver. Eu digo logo, tem sou que ver S. Eu sou S. Mais alto. Quem é mais eu alto? Sou S. Mais alto vem. Vocês não valem nada, cara. Meu Deus. Muito bem. Dando por continuidade então ao podcast, é a vez da Ana falar de sua primeira indicação. Oi. Então, eu vou indicar pra vocês uma música da trilha sonora de um anime de 2012, Time to Attack, também conhecido como Her Name is Coco, She's Loco. I said, oh no! Completem, por favor. Do Jormungand. Do anime Jormungand. Que é uma das músicas mais legais e que mais grudam na cabeça do anime. Assim. O que você tem pra falar um pouco desse anime, Ana? Jormungand é um anime de 2012 baseado no mangá que já terminou, que conta a história de uma traficante de armas e seu grupo, que é meio no estilo Black Lagoon de ser, que eles saem pelo mundo vendendo armas, enfrentando as conspirações que envolvem esse trabalho diferente que eles têm. E a Coco, a chefe, a protagonista, ela é extremamente louca, extremamente insana, e ela tem um plano que vai se desenrolando ao longo das duas temporadas, de um arco cada uma, e é bem interessante. E ela também tem o guarda-costas dela, o Johan, que é um menininho de 10, 8 anos que odeia armas, mas mesmo assim foi ser segurança de uma traficante de armas, e eles têm a relação deles, que é bem legal também. O plot é interessante. E essa música, ela reflete totalmente a personalidade da Coco. É interessante curtir esses animes assim que as personagens femininas têm o papel principal ou elas desempenham um papel fundamental na história, né? Eu curto isso em animes pra caramba. E Jormungand faz isso e não tem nem um pouco de eti, assim, talvez só um pouquinho, assim, mas ele é bem, tipo, todas elas são bem independentes, assim, não tem exploração, assim, tipo, outros animes que põem personagem... das mulheres desse anime. Elas são assustadoras. Assim, uma lá que é forte. Os homens desse anime têm medo das mulheres desse anime. Menos a menina... O irmão da Coco é só... É que ele é da família, né? Ela é louco também. É porque ele é maluco, né? Ele é muito louco. Aqui tem uma guria que gosta, meio que gosta da Coco, né? Que tem um tapa-olho e é bombada, assim. É, eu tenho medo dessa mulher. Ela é legal. E eu recomendo principalmente pra quem gostou de Black Lagoon, gosta desse tipo de anime, vai se divertir com Jormungand. É, tem duas temporadas. Né? Pois é. E pelo que eu vi, parece que realmente se passa no mesmo universo de Black Lagoon. Eu tava vendo umas notícias que teve meio que um crossover, assim. Não, eu só sei que eles são dos mesmos produtores de Black Lagoon. É que parece que teve um capítulo que apareceu a Coco criança em Black Lagoon. Capítulo de Black Lagoon. Ah, de Black Lagoon? No mangá ou no anime? No mangá, porque não tem ver. No anime não, foi em mangá isso. Ah, tá. Porque não vi ela no... Mas eu não cheguei a ver, eu só vi um comentário, assim, uma conversa sobre isso. Imagine se juntas as duas elenco de mulherada desses animes. Fala que é um... Não, mas é não, elenco de mulheres de Black Lagoon ainda é muito mais assustador. Muito mais. Eu não cheguei a ver Black Lagoon. É muito. Muito bom. Tem um episódio que tem as três mulheres mais assustadoras do mundo. Os caras ficam... Ninguém chega nem perto. Que é a Balalaika, a Heavy e a... A freira? Não é a freira, é a empregada. Ah, sim, a... Tá, a freira. A freira é massa também. Sim. No caso é um... Esse crossover... É um especial de 6 páginas de Black Lagoon, que aparece a Coco quando criança mesmo. Deve ser mais um fanservice só mesmo. É, já só que as duas obras são muito parecidas. Só uma brincadeirinha. Então esses especiais não interferem na história em si. Acho que foi só um omake, na verdade. Não, é do mangá, não interfere não. Ah, certo. Então tá ok. É o próximo cadê? Ah não, diga a música de novo. Calma, a Ana tem que repetir o nome da música, opa! Time to Attack ou Her Name is Coco, de Jormungand. Fiquem com essa música. Podcast, é a vez do Eric, da sua primeira indicação do dia. Não, tem que falar bom amigo. Meu bom amigo! Amigo, estou aqui. Vou começar a medir as coisas que eu falo, cara. Caramba, esse tema que o Clério escolheu foi bem complicado, porque, poxa, eu fiquei em dúvida, mas é a música de animes que eu gosto, ou só as músicas, ou só músicas que eu realmente gosto, mas independente do anime, e aí eu fui, de anime que eu gosto mesmo, e pronto. Mais de 30 músicas no final, tema livre é uma chatice mesmo, meio complicado. 30? Cara, eu peguei as duas 30. Primeiras que eu peguei, eu botei lá e pronto. Eu não selecionei, cara. Eu não sei. Aí como que peguei até músicas mais conhecidas, nem sei se já teve em outros casts, mas acho que não. Eventualmente as outras músicas vão aparecer, então eu preferi pegar a primeira que veio. Então no caso eu escolhi, olha só... Da segunda temporada de Rosemaiden, Rosemaiden Traumage, que agora eu não lembro o que significa essa palavra em alemão. Música de abertura Seishoujo Ryoki, do Ali Project. E não tem por que falar de história, não tem por que falar de nada, porque já foi falado mil e uma vezes em diversos tá podcasts. Tá bom. Então vamos mudar um pouco a tua questão, tá? Não fale sobre o anime. Eu vou só mudar fale a pergunta. Fale sobre as bonecas. Não, eu ia perguntar por que ele escolheu essa música, mas ok. Não, todas as temporadas é a que eu mais gosto, tanto pela música quanto pela animação no anime, na abertura, no caso. Aí eu fui escolhendo de acordo... Quando eu vi que, 40 músicas, vai das que eu mais gosto aqui, pronto. Aí eu fui escolher Rosemaiden primeiro e pronto. Mas por tal dia, mesmo que o anime hoje eu ache bem fraquinho, mas as músicas do Ali Project eu ainda gosto bastante. Rosemaiden, se não me engano, é aquele tipo de anime que se você assistisse pela primeira vez hoje, vamos supor, a tua nota final pra ele seria bem baixa, né? Isso, principalmente depois de ler o mangá. Por isso que eu acho que tem coisas que tem que morrer na nostalgia mesmo, cara, sinceramente. Você assistiu, Carleiro? É fraco. Assisti. Assisti mais ou menos na época isso daí. Não foi muito atual, né? Eu sinto isso fraco, porque os bons animes antigos que eu vi, eu vejo hoje em dia e me divirto do mesmo jeito. Claro que tem animes como Green Green que eu vi e gostei naquela época, hoje em dia eu sei que... Daí, né? Green Green, né? Acho que um dos poucos animes assim que eu já revisitei várias vezes, mas que ainda a sensação é a mesma, seria, por exemplo, Scrubble. Scrubble, esse é tipo atemporal. Sim. não muda. Scrubble, Azumanga, esses de comédia fodão são incríveis. Seto no Hanayomi eu vejo as cenas e fico, caralho, que foda. Bushiji. É uma seleta de animes isso, né? Uma bela seleta de animes antigos. E só por curiosidade, certa vez eu tava Eu tava tentando procurar uma figura da Miyako no mercado, no Amazon, no Mercado Livre. Infelizmente eu não consegui comprar. Aí eu fiquei com curiosidade pra ver quanto que sairia uma de Rose Maiden. Olha o preço dessa aqui, no caso. Só a bagatela de 7 mil dólares. Uma boneca de tamanho real. 7 não, 6 mil. Nossa. Tá barato. Que hobby tá caro, hein? Tá tranquilo. Esse hobby é muito caro, meu. Para. Perfeita, mas parece que ela é tamanho real. Mas, porra, 6 mil dólares. Ah, compra um Dakimura que é melhor. Pode abraçar. Então é isso, música de abertura da segunda temporada de Rosemaiden, Rosemaiden Tramage, Seishoujo Ryuki, do Ali Project. Então, por favor, escutem esta música. Voltando então dessa música, é a vez do Luke falar da música dele. Eu? É. É que você... o tema era livre e eu botei um tema pra conseguir escolher alguma música. E eu botei anime Normal Fag, porque eu sou um Normal Fag maldito. Só vejo animes Normal Fags. E eu vou começar com um anime que eu não gosto, que é o One Piece. Que é a música da primeira abertura do New World, We Go. New World, pra quem não entende, é a segunda metade da grande rota, que é onde acontece a parte principal da história. Basicamente é metade, já passou metade do anime, né? 20 mil episódios, passou depois a metade. Depois de 600 e poucos, não, 500 e poucos. Chegamos na metade do anime. Chegamos na metade. Eles fizeram uma música com a mesma banda da primeira abertura de One Piece. É o mesmo cantor, né? Acho que não é a mesma banda, não? É cantor. É, cantor. É, quem é cantor? É, enfim, uma das poucas aberturas que eu gosto, que é a primeira. E a segunda eu acho melhor ainda. Tem 2-3 minutos de abertura, alguma coisa assim. Que eles enrolam pra caramba no começo. Caraca, mas essas aberturas... Não, mas não é bem a abertura que são 3 minutos. É que... Ah, é a abertura. Tem, aí... Ele tem um comecinho que fala sobre a história. É tudo pra enrolar. Conhece. Que assim... Cada episódio de 23 minutos tem mais ou menos uns 12 de anime. O resto é enrolando abertura. Isso porque não tem encerramento, One Piece. Não, e é aquela coisa, ninguém sabe que o cara foi morto, deixou o One Piece. Ah, mas se não fosse assim, cara, eles iam ter que fazer tanto filler quanto Naruto, cara. É que pensar bem, né, gente? O negócio passa na TV. Passa na TV há infinitos anos. Se alguém for começar a ver agora, eles têm que explicar o que tá acontecendo. Não, alguém não, mas é agora filler, tem mais é por causa que se fuder. É por causa do filler. Os caras. Não, tá. Não, nem adianta esse negócio de você ter que ver agora, Porque eles mudaram, então eles já não falam do começo de One Piece, eles já falam do começo da metade de One Piece pra frente. Mas tem que dar uma explicação pras pessoas que vão ligar a TV e assistir, que não ficam baixando as coisas. É, mas é pra comer tempo e eles poderem não ter que fazer tanto filler. Não, isso também, mas... Até o Chikyodai tem isso um pouco agora. Sim, eu tava falando isso nos últimos episódios. O Chikyodai é o episódio anterior. One Piece não é um episódio anterior. Não, mas às vezes eles falam, muta o irmão da lua, aconteceu um monte de coisa. A cada começo de temporada aumenta, tem um pouquinho mais. Assim. Sim. Mas acho que também é o mesmo motivo. Que também ajuda, né, ajuda a ganhar tempo. Mas também preciso. Mas enfim, One Piece é muito ruim, não assistam. Eu gosto, vamos ver algo que presta. Melhor anime. Vamos ver algo que presta. Melhor anime de todos. Enfim, We Go é a música. Eu quero lembrar aqui que o Luke e o Evilásio se dão muito bem, eles são amigos que se entendem muito bem, só que um gosta de One Piece e o outro não gosta, faz parte. Um torce pro Palmeiras, outro torce pro Corinthians. Um tem opiniões boas, o outro não tem opiniões boas. Exatamente. Exatamente. Um dá notas altas e o outro dá notas baixas. E cada um concorda com quem é que tem as opiniões boas e quem não tem, né? Um é Marveco, o outro é descendente. É uma beleza. É, tem. Eu não sei como é que a gente não se matou aí. Ai, cara, enfim. Pode repetir o nome da música, Luke, por favor? We go. Go. Escutem-na. かつてこの世のすべてを手に入れた伝説の海賊王、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海へと駆り立てた。 俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ！この世のすべてをそこに置いてきた。 人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。 Calil tá botando diferença só pra não ficar falando, né, Calil? Cara, isso era um segredo de estado. Como é que você descobriu? Poxa vida. Luke, como é que você descobriu? Eu sou inteligente, cara. Pode me parecer, mas... Tá certo. Não parece. É o momento, então, da última indicação dessa primeira rodada do podcast. E a última indicação vai ser da minha parte. E a primeira música que eu indico para encerrar essa primeira rodada é uma insert song do anime Clannad, também usada em Clannad After Story, que é a música Nagisa. essa é a música que tocou pela primeira vez no anime quando Tomoya encontrou a Nagisa subindo a ladeira para a escola. Como Clannad é um anime que já foi muito debatido aqui, já foi muito discutido, já falamos de história, personagem e tudo mais. Sabe quem vive, quem morre, quem... Exatamente! Então acho que falar mais alguma coisa a respeito da obra é totalmente desnecessário no momento. Vale mais falar que essa música ela é totalmente instrumental e é uma derivação da clássica Dango Daikazoku. Só que aqui ela tá num ritmo muito mais dramático e muito mais lento que a própria Dango Daikazoku. E, como eu já disse antes, ela pode ser interpretada como tema central da Nagisa também. E Dango Daikazoku é o encerramento de Clannad. Sim, é o encerramento da primeira temporada de Clannad, exatamente. Ela não é essa de Júnior, mas não morre no final, hein? Fica aí, Ed. Quem não que... morre no final? A Nagisa. Eu tô dando spoiler, eu percebi, pô. Eu não podia perder a piadinha. Ai, Deus. vocês já escutaram essa música antes? Ela é a versão full, né? Não lembro dela. Ah, cara, eu tenho certeza que no momento que vocês escutarem essa música, vocês vão se lembrar das primeiras cenas do anime. Isso é, quem assistiu o anime, é claro. Sem maiores delongas, fique então com a música Nagisa, que faz parte da OST central de Clannad e de Clannad After Story. Primeira indicação, então, eu vou passar o podcast para a responsabilidade do Evilásio nesse segundo turno. E o repasso pro Carlinho. Vamos jogar ping-pong? Vamos? Não, tudo bem. É. Não, você repassou, já era. Não, brincadeira. Ok, eu acho que alguém tá aprendendo a dar golpe de estado com o Eric. Não, nada disso. Eu só estou, assim, respondendo à altura. Ok. Então, galera, agora na segunda parte, seu host padrão voltou e vamos começar tudo de novo com a indicação dele, do incrível, do nosso bom amigo Bebop. Ah, ele se lembrou. E aí? Enrolou pra caralho. Foi tipo a abertura de One Piece, enrolou pra caralho. Exatamente. Tá, o que eu tenho que fazer mesmo? Indicar a música. Nossa, oi, senhora, oi, Bebop, você... não, cara, não. Bom dia. Bebop, não, 17 cara, não. Edições depois. Pô, meu irmão. Tá. Bom dia. Não. Tá bom, já lembrei o que eu tinha que fazer. Peraí. Pesado. Eu vou indicar o encerramento de Wolf's Rain, que é um anime sobre um local onde chove lobos. Música. Olha. Que lugar infernal, hein? Lugar infernal. Não, sério, sério. É a música encerramento, Gravity. Quem canta é a Maya Sakamoto, mas quem compôs a música é a Evlasi. Sei não, cara, pode mostrar aí. Yoko Kano. Yoko Kano, lógico. Eu tinha que dar um jeito de colocar a música dela, né? Não tem jeito. Já que o tema é livre. Yoko Kano é foda. O tema ajudou, é. Né, Bebop? Fala a verdade, o tema ajudou, né? Ajudou, ajudou bastante. Ótimo. Eu pensei em colocar uma música de Cowboy Bob, mas. Eu que preferi que tem tanto lado de uma de Macross Plus ou Macross Front. Que pra falar a verdade, eu não coloquei nenhuma ainda. Não escolhi nenhuma de Cowboy Bob aqui no. Sobre músicas e animes. Vai ter um dia ainda. Então, o anime é sobre lobos, que se transformam em humanos e vice-versa. Porque na verdade os lobos estão quase extintos. Sobre meninos e lobos. Corta essa! É, sobre meninos e lobos, né? E eles sabem onde fica o paraíso. Os únicos que sabem onde fica o paraíso são os lobos. E eles têm que achar esse paraíso aí, que é uma enrolação. Pra achar esse paraíso é complicado. Tem uma. Eu não tenho certeza se foi o primeiro, mas é um dos primeiros animes do Studio Bones. O time que fez assim um anime, acho que a maioria é do Cowboy Bob, né? Não. Cowboy Bebop, a Bones só fez o filme. Só o filme, né? É. Mas foi um pessoal que fundou a Bones. É, o time é praticamente o mesmo. Isso. Ele era o anime de Sunrise. Sunrise, é. Aí tornou o Bones, né? Uma parte da Sunrise. O anime de 2003. E é muito bacana, cara. Eu curto. Pena que tem aqueles episódios de recapitulação, né? Por um anime curto assim, eu não acho que fica legal, cara, botar recapitulação. É, quantos você episódios ele tem, Bibó? Tem 26, não. São 30 e... É. 30? Você lembra, Zé? Puto! 30, são 30 isso. São 30 episódios. Tem uma música brasileira da OST também. A OST desse anime é muito boa, mas eu particularmente não gosto dele. Tem uma cena que é bacana, que tem dois personagens lá empurrando um carro quebrado e começa a tocar a música, uma MPB brasileira. Bacana. Sério isso? Só podia. Coração Sério? Selvagem de Joyce. Isso, é isso mesmo. Coração Sério. Selvagem. Olha só, hein? Ó, Lobo conhece, né? Entende do assunto, provavelmente. Lobo, né? Claro! É um anime sobre lobos. Exatamente. Quem mais curtiu A Chuva dos Lobos? Eu gosto. É muito bom. Você viu, Ana? Ei, que bacana. Eu vi. Adoro essa música. Adoro Coração Selvagem também. É, eu fiquei em dúvida entre colocar essa música encerramento ou a música que toca quando eles encontram a... Eu não lembro o nome da mulher. Uma mulher que ia guiar a eles. A flor lá. É. A florzinha. É uma cena linda. Eu gosto muito da abertura também. Stray. Eu gosto muito da abertura. Stray! É ótimo. Eu gostei. Foi um anime que eu vi há um pouco tempo, faz um bom tempo, então, tipo, muitos tropos eu não conhecia, então foi marcante, assim. É um bom drama, vale a pena. A Blue! Tu assistiu, Vila? A Blue! Eu gosto, cara. Eu dormia toda vez que eu via. Eu vi umas 3 vezes o primeiro episódio e desisti depois. Gostou, né? Enfim, acontece. A trilha sonora é muito boa. Afinal, né? De quem é, né, a trilha sonora? Não tinha que ser ruim, né? Só pode ser boa, com o Yoko Kano no meio. Luke, o que tu acha do anime, Luke? Eu não vi. O Luke é normal fag, bicho. Tô normal fag, cara. Pô, mas o Wolfsbane é meio popular, cara. Né? Então... Passou no Brasil também. Passou? Dublado? Passou no Animax, dublado. Guilherme Briggs. Olha aí, Luke. Como... Eu assisti lá. Devia ter o Shiryu também, o Seiya, devia estar por lá. Porque sempre esses caras, né? É, né? É da Alan, cara. Todos eles eram da Alan. Shiryu amigo. Carlírio nem se fala, então, não viu, né? Não, esse anime eu não vi ainda. Ah, deveria gostar, eu acho, Carlírio. Acho que Carlírio curtiu o Offspring. Bem, vou anotar esse anime aqui, cara. É estranho, assim, eu não sei porque eu não gosto desse anime, apesar dele ter uma pegada que me lembra bastante o Xixi, o Ergo Proxy. É, tem um clima assim. E Lobo, o que você acha do anime? Eu? É. Eu gostei. Ô Loba, não tem não. Não tem um texto seu desse anime no antigo blog seu? Eu acho que não. Não? Não. Mas eu gostei muito do final desse anime. Tipo, ótimo. Muito viajão. Não é segredo, não sabe. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Todo mundo não fala esse tipo de cor. Eu acho que todo mundo fala esse tipo de cor. Olha o spoiler. Né? Olha o spoiler, olha o spoiler. Olha o spoiler. Porque olha, eu consegui avoidar o spoiler de um certo anime aí que o Bebop gosta, que o cara morria no final e eu realmente não sabia. Qual anime? Qual anime? O cara morre no final. Ah, mas você não sabe. Dizem que ele não morreu. Dizem que ele não morreu. Na verdade, fica meio em aberto. Spoiler. Tomou spoiler com a Bob, hein? Caralho, cara, eu tô até vendo aí. Anime, eu tô vendo a edição aí. A quantidade de apitos que vai ter nessa parte. Ó, o Goku mata o Freeza, gente. Ele vira o Super Saiyajin. Você não viu o Cowboy Bebop, Lobo? Goku não mata o Freeza. Eu não terminei de ver, eu tô assistindo ainda. Mata o Freeza, não. Ai, sério? Nossa, sim, eu não terminei de ver. Cara, não tá faltando mais nada. Vocês vão discutir spoiler de Dragon Ball agora. Goku não mata o Freeza. Não, não, cara, não. Quem mata o Freeza é o Trunks. Mas é tranquilo, Lobo, é tranquilo. Quem mata o Freeza é o Trunks do futuro. Isso, não é 100% garantido. O Trunks é filho do Vegeta com a bomba. O Yamcha foi corneado. Fosse! Ele é tão merda que foi corneado pelo Vegeta, velho. Isso aí, cara. Ai, cara, vocês conseguem. Agora o Ash, o Ash só, joga o Pidgeotto dele fora. Pessoal, eu não vou contar as spoilers de Dragon Ball. Desculpa. O Ash joga o Pidgeotto dele fora. É a pior cena. Você vai contar o spoiler de Pokémon, Gilazo? Não, cara, é uma cena muito triste. Todo mundo tem que lembrar dela. Ah, então tá bom. Bebop, fala mais uma vez o nome da música pra gente encerrar esse bloco. É Gravity de Wolf Rain. Been a long road to follow, been there and gone tomorrow, without saying goodbye to yesterday. Other memories I hold still there. Oh, half the tears deluded. Vamos agora para a minha segunda música. E olha que eu não tô errando ninguém. Ótimo, isso quer dizer que você andou anotando, né? Não, não anotei não, cara, porque eu não lembro quem é a terceira pessoa. Então, a minha segunda música é o encerramento do anime Nichijou, que é um anime de comédia que eu gosto bastante. E o nome da música é ZZZ, que é pra ser só... É como se fosse dormindo, né? Um sinozinho dormindo, no matopé. Seria como se fosse um ronco? Eu não sei, seria um... No é caso, o som, né? A versão a capela dessa música, que eu acho mais legal do que a versão normal. E assim, Nichijou é um anime de comédia com várias gags, com personagens colegiais. Tem a meninazinha do Pony Pony Dash, a professora do Pony Pony Dash, né? ou quase isso. Ela construiu uma Android robô, muito foda. Tem um gato que fala, que também é muito foda. Claro que o gato fala porque essa garotinha, professora, doutora, sei lá o que, ela construiu uma ferramenta que consegue fazer ele falar, né? E, cara, é um anime de comédia hilário que, se você não conhecer cultura japonesa e nem referências, você não deve passar nem perto. Mas se você conhecer, você vai achar bem engraçado. Mas você não precisa ter referências pra rir de um diretor lutando contra um viado. Não, é. Nem tudo precisa de referência. Né? Aquilo. Puta claro. Merda. Que preconceito, cara. Preconceito com o diretor ou com o viado? Com o viado, pô. O viado fez. Ah, cara. Pois é, até agora eu não entendi porque que o diretor começou a brigar com o viado, cara. É só uma cena bem engraçada. Mas é muito bom, cara. Esse anime eu me diverti em pacas com esse anime. E esse é um eu gosto da menina, cara. Assisto sempre, eu acho engraçado. Qual delas? Igual da menina. Tem fazendo... 20 meninas. Tem qual delas? Não, aquela menina que fica fazendo estatuetas lá. A Draw Master. My Chan. Cara, ela é demais, Master. Cara. Demais. Meu Deus, cara. É muito troll, cara. Puta que pariu. Sensacional. Imagina como seria a Nagato se ela fosse troll, cara. É absurdo, absurdo. Cara, eu acho muito bom esse anime. Eu ria muito, mas muito mesmo, assim. Acho que é um dos poucos animes que eu ri tanto. Acho que só Hayata no Gotoku a primeira temporada, exceto no Hanayome e Azuma ga Daioh, que eu ria tanto. É muito bom. Eu gosto pra caramba. Sei que tem pessoas que não gostam, mas... Fazer o quê? Não gosto não, Luke. Como a gente já definiu aqui, o Luke, a gente tem uma divisão, tem pessoas que tem bom gosto, eu, e pessoas que tem mau gosto, o Luke. Ou eu tenho bom gosto, você não tem bom gosto. Eu gosto de One Piece, velho. Você não gosto, bom gosto. No peito, tô nem aí. É, né, fui eu que achei que o nome Fruits Basket era basquete. Fui eu. É um anime de forte basquete. Né? A capa é dois homens altos, cara. Mas aí era meio diferente o esporte que eles praticavam lá. Era um basquete de frutas, né? Era um basquete de frutas. Okay. Quase um Kuroko no basquete. Só que é diferente. Só que sem basquete. Só que sem basquete. E sem Kuroko. Mas tem frutas. Então, pessoal, fiquem aí com a música ZZZ versus uma capela de Nichijo. Dragon Ball ZZZ. Energia. Música em português de Portugal, cara? Que triste. Não, não. É piada interna, não dá, né? Ah, é. Não pode mais. gente, vocês são muito venenosos, não? Eu sou muito recalcado, né? Mas essa é tão interna que nenhum ouvinte vai entender, cara. Só por isso. O melhor desculpa. Um deles vai. Um veneno, vai entender. Never forgive, never forget. Até hoje eu não falo com o médico que me deu tapa na bunda quando eu nasci. É só pra saber como é que você vai falar. Meu Deus! O Luke é um cara que. Eu sou um cara que fica magoado fácil. Ô, louco, Luke! Ok. Então, galera, estamos de volta aqui. E a próxima pessoa é a Lobo. Acertei? Caramba! Acertou, é a Lobo. Essa é foi a Lobo. Eu chutei. Muito. Olá! Olá! Olá! Oi! Então. Eu escolhi. O encerramento daquele anime doido, Le Chevalier d'Eon, Overnight, de Aya. Entendi nada do que ela disse, me desculpa. Le Chevalier d'Eon é um anime de 2006. Le Chevalier. Vocês assistiram? Eu vi. Pronto. Nossa. Você é meu companheiro, cara. Pronto. Le Chevalier d'Eon é um anime que fala sobre D'Eon de Belmont e a irmã dele, Lia de Belmont. Só que a Lia tá morta. Só que a Lia possui o corpo do irmão dela pra ficar lutando contra as almas. Pronto. As almas? Ele tem uma pegada que lembra um pouco a Rosa de Versalhes. Gankutsu. Também lembra um pouco de Gankutsu, será? Tem como é aquele Maximilian Robespierre no anime, que ele é um bichonem, né? Ele sempre é um bichonem. Sendo que era um francês feio do inferno, né? Animes. Tem também Animes. Luiz VIII, acho que o VIII. É um anime cheio de referências históricas, assim. Pessoas lutando contra as almas, com espadinha. É legal, é legal. Eu não cheguei a ver todo, mas o pouco que eu vi é muito bom. Eu tenho que terminar. É antigo? É 2006. É antigo, há 7 anos já, cara. Tá velho já. É, já tem um tempinho. Eu não sei, tá bem antigo. Tempo tá passando. No caso, o personagem principal, se eu não me engano, ele... Né, existiu de verdade, mas agora eu não lembro direito mas a história dele. Ele viveu no corpo dele. Ele no anime diz que ele entrou, quer dizer, que a irmã dele assumiu o corpo dele, só que na vida real parece que ele se disfarçava de mulher, não lembro. Até por isso mesmo que é. O cara já era por um bom tempo viveu como mulher, aí depois de um tempo ele revelou sua verdadeira identidade, foi nomeado embaixador e tal, só que depois que Luiz XV faleceu, ele voltou a viver como mulher de novo até... Ixi, agora não lembro a idade, até ele falecer, não sei com quantos anos, mas de modo geral ele viveu uns 40 e poucos anos como um homem e uns 34 como mulher, por aí. Diversão. Aí o anime, né, tem essa... faz essa mudança, digamos assim. É. Maluco, ok. Então, alguém tem alguma coisa mais a falar sobre o Chevalier? Quer fazer alguma pergunta? Não vi. Ah, ok. Eu indico, é legal, bem legal. Né? É medieval? Não. É. Passar na França. Santos. Não sei se é antes da Revolução. Por aí, século XVIII. Século XVIII. É antes da Revolução Francesa. Né? É antes, um pouquinho antes. Luba, repita o nome da música, por favor. Overnight de Aya. Aya é o nome da cantora, pessoal. Não é o nome da música. começando mais uma vez. Agora eu tenho que adivinhar quem foi o quarto. É, o quarta pessoa. Ana-chan. Acertou. Acertou? Acertou. Acertou. Nossa. Agora o resto eu sei todos. A minha próxima música é mais uma dose de Maya Sakamoto, da Kiseki no Umi, de Lodos, Corda Flor do Zoar, um anime antigo, que é muito, muito bom, medieval, recomendo para todas as pessoas. Esse é antigo. Esse é antigo. Peguei um antigão pra rebater, assim, e um dos clássicos, assim, é da série de, a abertura dos OVAs, né, que tem a série de OVAs e a série de TV. Se não me engano, essa é a abertura da série dos OVAs. Mas as duas são muito boas. E é uma história medieval que conta a história do Parn, o guerreiro, sua busca. Acontecem umas coisas erradas com as pessoas malvadas e o grupo dele vai resolver. Daí tem ele, o guerreiro, tem a elfa, a Dido, tem o clérigo, RPG. O ladrão. RPG, puro RPG. Raiz. Raiz. Saiu um tem barco, caso não. Aqui no Brasil. Não lembro, cara. Tem o quê? Bardo. Acho que tem, sim. Acho que tem, mas é um cara meio aleatório. Eu acho que não é do grupo principal, não. É, acho que tem um bardo, sim. Eu vi todos os Lodos. Então... Mas se tiver, ele é um... É, tem um monte de universos, assim. Que... Cada mangá tem uns 3 mangás diferentes também. Aqui no Brasil saiu uns 3 ou 4 mangás. É. Então... Tem um DVD que eu ganhei antes de começar a assistir anime legendado. Até hoje eu não assisti, cara, do Lodos. É só a série de ovos. Que tem uma série de TV também. Né? A série de ovos é a primeira. Eu vou tentar encontrar eles, eu acho que tá junto com o Negima, cara. Eu também tenho que ver, eu não terminei no Lodos. É um bom lugar. Eu li um mangá, eu li 2 mangás. Fantasia medieval clássico, cara. É mais clássico do que Lodos, não existe anime, cara. Uhum. Vem por aí. Então, repito o nome da música. Uma boa escolha, mas é Sakamoto. Kiseki no Umi, recorda Flor do Zoar. Agora é a vez do Eric. Mais outra história de época. Dessa vez a loucura de Gonzo com Gantsuo, o Conde de Monte Cristo. A música de encerramento e Won't See Me Coming, que seria do cantada pelo britânico Jean-Jacques Brunel. Poxa, Conde de Monte Cristo é o livro do Alexandre Dumas que eu mais gosto. Que é muito bom. Livro é muito bom. Eu não gosto do anime, mas eu acho o livro. A história de um marinheiro que foi preso injustamente, lá e conhece um clérigo de quem fica amigo e ele mostra um local, como ele escapar da prisão e outras coisas, e uma vez fora da prisão ele arquiteta um plano assim genial para se vingar das pessoas que o traíram. Já o anime ele joga a história que se passa no século 18, não, acho que século 19, não lembro. joga 18, joga a história para uma França futurista no século 51, onde o Conde virou um ser azul orelhudo e cujo protagonista aqui, o foco é no jovem Albert, que conhece esse conde, fica maravilhado por ele, etc., sem perceber que, na verdade, está sendo usado como peça no plano de vingança que ele tem. E, poxa, foi um anime que eu achei sensacional, tanto na animação quanto na história. Acho que foi um dos temas mais adultos, um dos primeiros temas mais, assim, adultos em um anime que eu vi. Tá certo que eu não gostei de... Tirando isso... Spoilers! Ah, Alex. Ué, tu gostou das roupas? Aquele estilo de animação que fizeram? Gostei. Ficou bacana. No início eu achei legal. Estranho, mas depois eu acostumei, achei interessante. Depois até os animes usaram um estilo parecido. Enfim, essa música, no caso, eu acho curioso que a música de abertura é algo assim bem romântico, lento, enquanto que a música de encerramento é de algo mais agitado, essa You Won't See Me Coming. Eu ainda prefiro Onimax o livro, mas... O Onimax era um canal bem hipster, né? Tipo, o Onimax era um canal muito hipster, porque também passou esse anime lá. Passou. Não, o Onimax, ele era um canal que passava de tudo. E ele não sabia o que passar em que horário passar. Ele passava Hells na hora do almoço. Nossa. Enfim, e acho que é da Gonzo também, Romeo e Julieta. Aí esse eu já achei uma porcaria. É um dos motivos que eu não gostar. Mas eu gosto de Romeo e Julieta, apesar do que você falou. Não, eu gosto, mas... É que Conde do Monte Cristo, eu acho o livro bem melhor, tá? Mas o anime eu achei sensacional toda essa mudança. O filme com o Dick Avisio, o mais recente, eu também acho muito bom. Agora, o Romeo e Julieta, eu achei o anime uma desgraça. Eu não gostei, não. Eu gosto. Não, o anime... Esquece o anime. Eu já falei que eu gosto, cara. Já falei que eu gosto. E mais uma vez, os gostos de vocês entram em choque. Ah, cara, é paciência, a gente sabe que... Não é de propósito. A gente gosta, não. E... Apesar do Albert ser o protagonista na história, o Conde que rouba a cena, né? Aquele tipo caso de uma pessoa... Tudo bem, ele tem seus motivos pra se vingar, mas ele se vinga de tal forma que chega a um ponto que você pensa se tudo aquilo tá valendo a pena e se você vai permanecer do lado dele. Achei excelente. E no Exato. Anime o Albert não é o filho do Conde. Não. É uma adaptação muito livre, não só no cenário, na ambientação. E é isso. Algo mais a falar... Vejam esse anime. É, quando a Gonzo prestava e ainda estava... Bem, eu não vou falar nada, como já disse, não gosto mesmo. Tudo bem. Novamente a música, só pra gente encerrar o bloco. De You Won't See Me Coming, de Jean-Jacques Burnel. Lucas, sua segunda e última música. Eu mudei minha música de última hora, como sempre, tema livre, a gente sempre fica em dúvida, no final a gente muda tudo, como sempre. Culpa do Carlírio, brincadeira, não vamos botar mais tema pra você, não. Sério? Ô Luke, como é que é? Pera aí. Não, eu digo, abertura de Space Dandy, o anime dessa temporada. Ah. Viva Namida, Namida, não sei como é que fala isso. Eu pensei que você ia... É Namida, mas eu pensei que você ia falar de Seto no Hanayume, bicho. Não, não vou falar de Seto no Hanayume. Eu acho que Space Dandy é o anime que eu mais esperava e por isso que eu achei... Eu fico meio decepcionado com ele. Ele não é ruim. Mas não é bom, não é o anime que vai salvar tudo, né? Não, não, quem salvou os animes é o cara do Wake Up Kills. Exato. Mas esse Dandy, a história é sobre um Dandy que vive no espaço e é isso, não precisa de mais nada. Explique para quem não sabe, o que é um Dandy? Dandy é um cara elegante, é isso? Eu não lembro agora. É isso. Um boi. É um cara elegante. Um boêmio. Eu gosto muito do robô, eu não gosto do Dandy, eu gosto mais do robô, ele é mais divertido. E o gato? Eu gosto do robô e do gato. O robô e o gato são mais legais. Vocês lembram o nome do gato? Eu achei o dois bem gato legal. Gato é Miau. Não, o nome dele mesmo. Ah, não lembro. Eu sei que o último episódio foi incrível, porque teve um monstro feito de peitos. É isso que a gente precisa ver nos animes mais hoje em dia, né? O pessoal tá gostando? O pessoal tá achando mais ou menos que nem... Só vi o primeiro episódio. Ah, é legal, sim. Eu gostei, o meu favorito é o 2 até agora. Porque achei esse negócio de restaurante de peitos meio ofensivo, eu não gostei mesmo. Que ó. Não, mas você sabe, né, que peitos não são tudo isso. São melhores a bunda mesmo. A bunda. É, confirmo. Eu devia vir pro Brasil. E vocês viram que o macaco lá é tipo o planeta dos macacos, né? O cara lá. É tipo o macaco do anime das meninas superpoderosas. É, só que a nave dele é a cabeça do Estado da Liberdade, né? Exato. Porque ninguém sabe, né? Por quê, né? Porque esse anime não precisa de explicações. Exatamente. Porque é o planeta dos macacos, né? Pra você ter ideia como o anime não precisa de explicações, final do primeiro episódio, o anime devia ter acabado. É muito legal. É. Né? Não, mas calma, tem que procurar o ramen misterioso feito por um fantasma. É louco. Nossa, esse episódio 2 teve uns visuais muito legais, assim, quando eles entraram no buraco negro e tal. Tava muito legal a animação. Então, eu me pergunto se a Scarlet vai ser tipo a Faye Valentine da parada mais pra frente. Assim. Ainda acho que ela já vai tem ser, o Jet, sei lá. Né? Tem o Jet. Quem é o Jet? O cara é o Jet? Tá caçando o Jet. Ah, o cara que tá caçando ele é o Jet? Não, o cara pensa que era o robô. É, também. O dublador é o mesmo e a aparência, de certa forma. É um macaco, é né? É um macaco, tá um Jet, né, cara? É um macaco com uma peruquinha daquelas do... Ah, tanto faz, cara. Eles estão chamando até o Toyotomi Hideyoshi de macaco, cara, no anime lá. Mas enfim, é isso. Space Dandy, viva Namida. Então tá, galera, fiquem com a música de abertura de Space Dandy. Carlírio Neto, você que, além de dar o tempo, vai terminar aqui, pelo menos os normais, sua segunda e última música. A minha segunda e última música é uma maravilha, né? Enfim, a música que eu escolhi, então, para fazer minha segunda e última citação no podcast de hoje, vem diretamente do anime Kobato. E o nome da música é Ashita Kuruhi, cantada pela Kana Hanazawa. Essa música é muito, muito especial, muito bonita. A primeira vez que ela é entoada, se não me falha a memória, é no momento que a Kobato está num tipo de uma praça na cidade e ela toca, junto com uma outra moça, ela toca numa árvore. E enquanto elas tocam nessa árvore, infelizmente me esqueci a razão disso, peço desculpas, ela começa a cantar essa música. E essa música, depois que ela é entoada nesse episódio, ela passa a ser entoada em outras oportunidades durante o anime. Eu sei dizer que essa música é muito, muito, muito bonita. Tanto quanto a premissa do próprio anime Kobato faz carregar. Explica o que é Kobato, pessoal. Kobato? O anime Kobato, ele traz pra nós a história da personagem principal, por sinal, o nome dela é Kobato. Do Bato? Claro, né, óbvio, ó o spoiler aí. Kobato, ela vem do Bato. O que tem de spoiler nisso? Spoiler é o nome da garota, caraca. O nome da garota é spoiler, pronto. Meu Deus. Vamos categorizar como spoiler. Não. E ela vem pra Terra com uma missão. Na verdade, ela tem que juntar pequeno, ela tem que ajudar as pessoas para, com isso, ela juntar pequenos fragmentos e, com esses fragmentos, encher um pote. No momento que ela encher esse pote, ela poderá ter um sonho dela realizado. E quem acompanha ela nessa missão é uma criatura muito bizonha chamada Yorugi. É um cachorro de pelúcia. Na Terra ele é um cachorro de pelúcia. Que solta. Assim, é tipo, ele tinha uma forma. É tipo, ele tinha uma forma. É tipo Quero sem graças. Assim, o Yorugi, ele tinha... Graça? Eu acho. Nossa. Assim, o Yorugi, ele tinha uma forma X antes. Ele nem sempre foi um cachorro de pelúcia. Aí é spoiler. Spoiler! Não, tipo Quero. Não, eu não vou contar o que aconteceu. Só vou dizer que ocorreram coisas e por causa dessas coisas ele... Na metade do dia. Então, Ele foi castigado e o castigo é se tornar um cachorro de pelúcia. Tipo Quero. E ele maltrata muito a Kobato quando ela erra, quando comete um equívoco, quando ela faz alguma burrada, quando ela fala o que não deve, ele cospe fogo pela boca, maltrata a menina e quando por aí se segue. Deixa ele no meio da sarjeta, quando ela pisa nele. Quando... Ah, mas ela faz isso inconscientemente. Peraí, ela não faz isso por maldade. Tá. Você consegue ver maldade nas ações da Kobato? Não. Eu não consigo, cara, na boa. Ela enfim, é maligna. Mas também não fala isso, Loba. Não fala isso, Loba. Assim, claro, eu não ia querer estar na pele do Yorugi, né? Claro que eu não ia querer, né? Ser pisado a torto e direito, enfim. O Carleiro fala isso, mas o desejo dela é dominar o mundo. Quando o Carleiro falou que elas estavam cantando em cima da árvore, eu pensei que apareceu o Krauser-sama e estuprou elas. Aí meu, ela encheu o potinho com a felicidade isso. Do Krauser-sama. Faz todo sentido. Cara, eu não pensei em algo tão bizonho assim. Valeu pela dica, povo. Culpa Carleiro, de ontem. Você não quer invocar o Krauser-sama hoje, não? Não, cara. Enfim, Kobato é um anime maravilhoso, tanto quanto o mangá. Foi uma adaptação que eu julguei muito interessante, muito adorável de ser acompanhado. E é um anime que eu facilmente indico pra qualquer um assistir, qualquer pessoa assistir tranquilamente. Não é o melhor do gênero? Não sei mas se é pra muito qualquer bom. Pessoa. Eu não gostei. Pra qualquer um, cara. Eu não sou certo pra qualquer um. Eu não acho que todo mundo vai gostar de Kobato. Não. Kobato é muito açúcar. Se vai gostar, exato. Eu já não sei. Eu sei que eu indico. Agora, se vai gostar, eu realmente não sei. Muito açúcar, muito açucarado demais. Ah, cara, vocês não gostam de açúcar na vida de vocês? Não tanto assim. A Kobato, eu gosto da dubladora da Zalcana, eu achei que ela ficou boa nesse papel, mas tinha algumas horas que eu já achava insuportável toda aquela alegrinha, aquela fofura da personagem. A única dica que eu dou é não maratonem esse anime. Por favor, não maratonem esse anime. Não façam o que eu fiz. Você maratonou Kobato, eu me lembro disso, que eu vi no teu post. Você sabe lá. É. Nossa, exatamente. Ficou horas ouvindo a Hanazawa gritando, gritando e chorando. Cara, eu me segurei pra não dormir muito. É. Sinistro isso. Não é anime pra maratonar. Kobato realmente é um anime que não se maratona, cara. Não... Foi obra e graça que tu fez, Vilazo, na boa. Kobato não é um anime indicado pra isso. Teve animes piores que eu maratonei ano passado. Então, diz a música de novo pra gente poder encerrar e ir pras considerações finais. Ok, o nome da música é Ashita Kuruhi, cantada pela Hanazawa Kana. Estamos aqui na parte final, as considerações finais de todo mundo. Antes de começar, Carlinho, por favor, quem vai dizer a música que vai encerrar esse podcast e quem vai dizer o tema do próximo podcast? Muito bem, a pessoa que vai fazer a última citação de música no podcast de hoje é a Ana, e o encarregado de dar o tema do podcast seguinte para o Músicas e Animes número 18 é o Eric. Eric, por favor, só tenha cuidado quando você for indicar, que tem que ser um tema que todo mundo tenha visto algum anime, pelo menos. Tá? Eu peguei aqui dois temas bem gerais. Ok. Então vamos começar as considerações finais. Carlinho Neto, comece a fazer suas considerações finais sobre esse podcast. Fale um pouquinho mais sobre o tema que você escolheu. Esse tema que deu dor de cabeça pra muita gente aí, escolher as músicas. Cara, juro por Deus, a última coisa que eu queria era dar dor de cabeça pro povo com esse tema. Eu justamente pensei o contrário, pensei em facilitar. Mas pelo visto, acho que o tiro não foi legal. É igual a professora de redação da galera, chega assim. Pessoal, ó, hoje vocês podem escrever sobre qualquer coisa. Fudeu. Como assim, qualquer fudeu coisa? Mesmo. Qualquer coisa, professora? Aí você escreve sobre como escrever qualquer sobre coisa. Qualquer coisa. Nossa, cara. Meta do meta. Enfim, a minha ideia central quando eu sugeri esse tema, pra ser bem franco, era justamente ter uma maior abrangência de animes, gêneros e afins. E que, de certa forma, de tantos animes que o pessoal que costuma participar do podcast já assistiu e que ainda assiste, eu imaginei que a gama ia ser, bem dizer, colossal, imensa então, mesmo. Então, é um tema difícil. Mas, muito embora tenha sido na boa intenção, acabou se tornando um tema difícil, justamente pelas partes que eu achei que seriam mais fáceis. Entretanto, o resultado final do podcast foi extremamente positivo, foi ótimo. Uma vez mais, com o pessoal dando risada, fazendo eu rir, falando besteira, falando spoiler, declarações de amor ousadas que ocorreram por aí. Teve até o Luke me mandando um beijo. Exatamente. Aí, tá mandando de novo. Ai, cara, esse pessoal do podcast é demais. Eu sempre me divido. Ô, Luke, manda um beijo pro Carlinho também. Não! Não, ele vai me mandar merda. Cara, eu nunca mandei ninguém a merda. Por que você acha que eu faria isso com você? Por que você acha que eu te mandaria a merda, Luke? Poxa, eu tenho medo. Cara, eu não tenho coragem, fica tranquilo, eu não tenho coragem. Ah, mas pensar você pensa. Ah, tá bom, entendi. Meu Deus. Enfim, sempre bom participar dos podcasts. Sempre uma fonte pra me alegrar, desestressar, coisas e tal. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito desse podcast mesmo. Eu tenho por mim que ele ficou estupendo, sensacional mesmo. Aproveita e dê uma passadinha no Netuin com as análises de animes da temporada e dos animes mais antigos também. E no Netuin mais com seus contos e outros textos que costumam aparecer. Sem esquecer que nessa semana a equipe do Nupo completou um ano de atividade. Uma equipe com contos, ilustrações. E tá rolando alguns posts legais na semana lá. Então peço que acompanhe também. Ok. Então, Bebop, por favor. Que é? Nada, oi, desculpa. Oi, desculpa. Ana, Luke, sua vez. Luke, sua vez. Bebop não vai falar mais nada, então tudo bem. Meu Deus, Bebop. Luke. Eu só tô avisando que eu vou sair do Shunan. Porque o comentarista acaba de dizer que a Tentei é uma das melhores personagens de Naruto. Então, nossa disso, senhora! Eu não quero mais fazer Luke, mais nada. Luke, já teve coisa pior. Já teve coisa não, pior. A Tentei ser mais uma personagem fora de Naruto é a mesma coisa de dizer que alguém gosta. O Pokémon preferido é o Medicap, velho. Não, acabou. Desisto. Cara, isso não é motivo pra você sair do Shunan, cara. Isso é motivo pra você matar a pessoa que escreveu isso. É diferente. Não, eu vou gastar meu tempo fazendo texto pra esse tipo de pessoa, velho. Não, essa pessoa bota ketchup na pizza, velho. Não, Luke, não. Luke, se você pudesse escolher viver num mundo onde os pokémons existissem ou a paz mundial, qual pokémon inicial você escolheria? Charmander, claro. O Evlaz tem cara que escolheu isso. Eu escolho Squirtle. Olha aqui, é uma vergonha ali. Eu sempre escolho Pokémon de água, cara. É uma vergonha, eu fico envergonhado com esse tipo de pessoa. Eu nunca escolhi um Pokémon de fogo, cara, pra começar. Tudo errado. Eu só escolho Pokémon de fogo. Eu só escolho Pokémon de água ou planta. Gente, vocês são planta muito não, opostos, planta não. Mas planta é difícil, para. Planta é muito difícil. Planta pede pra inseto, velho. Planta pede pro Caterpie. Não, não. Cara, mas planta ganha de Pokémon elétrico, cara. É, Pokémon elétrico ganha de Pokémon de água. Pra você ver, só como é uma merda. Pokémon olha aí, como é uma merda. E água ganha de fogo. Mas vamos o fogo ficar, Charizard tá, vocês ganha dois, de Pokémon. Pop! Bebop, vai lá. Eu ainda não sei o que é pra fazer, velho. Oh, filho da mãe! Fala pra acessar o Anime Cote pronto. Caramba! Se você está acessando esse podcast pelo Anime Cote... Meu Deus, Bebop! Tá, pessoal. Não, esse aí não sai do Anime Cote. Então, valeu aí por participar. Foi bom escolher aqui as músicas livres, apesar de ter dado um trabalho pra escolher. O Eric, por exemplo, tinha 30 músicas, né, pra escolher duas. E acessem o Anime Cote. Vai sair em breve um podcast bacana, ou já saiu. Olhem lá que vocês vão saber, ou olhem no anime portfólio que sai nele também, que é o Detroit Metal City, vai ser o anime podcast dele em breve. E é isso. Agora sim, Luke Lucas, por favor, suas considerações finais. A minha consideração final foi aquela, eu vou sair de chinelo porque eu não quero mais leitor desse tipo. É legal que o Luke, ele escolhe os outros podcasts pra falar mal do grupo dele. É isso que você tá achando que eu Luke, você tem que pensar assim, não existe ainda uma forma de vocês rastrearem IP pra visitante. Vocês podem rastrear IP pra comentário, mas não pra visitante, cara. Não, eu rastrei IP da puta que pariu desse cara aí. Não, tentei não, velho. Não. Ok. Nossa querida convidada da vez, Loba, por favor, suas considerações finais sobre o podcast. Espero que você não tenha ficado muito chateado com esse grupo desculpa. De malucos. Fale por você. Oi. Fale por oi, você. Oi, oi. Yo. Consideração Loba. Final da Loba é oi. Loba. Loba, no final você fala oi? Tchau. Ai, meu Deus. Se solte, Loba. Fale o que vem à cabeça. Ela acabou de falar o que veio a cabeça dela, ela acabou de falar, ótimo. Fúria vida. Vai fazer nenhuma propaganda? Tomou conta. Gente, peraí. Vamos fazer silêncio e deixar ela falar então. Vai melhor. Alguém chama o Sabu. Loba, você tá passando bem. Algo me diz que a loba... É o Crowder Samba, hein? É o Crowder Samba. Não, algo me diz que a loba está nervosa no momento. Ela não está conseguindo falar o que deseja. E por isso ela está soltando esses sons estranhos que substituem as palavras. Ou ela engasgou com uma pipoquinha Clark e alguém tem que socorrer. Também. Ou ela pode estar imitando alguma menina da Key Animation. Não. Ela tá nervosa mesmo. Calma. Bugu. A loba seria aquela ruivinha aqui, então, lobo. Ai, ai, ai, Yoba. Tá bom, vamos ajudar a loba na despedida dela então. Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Vocês topariam ter a loba de volta no podcast? Sim. Claro. Tá. Pronto, loba. Obrigado, Eric. No lugar do Eric, quem quer substituir o Eric pela Loba, diga sim. Deus do céu, cara. Eu não vou fazer isso. Loba, você já tá pré-convidada pros próximos podcasts, tá? Seja bem-vinda. Agora se despede, diga tchau. Oi. Meu Deus! Nossa, cara. Essa é a loba que eu conheço, tá certo. É, sim, eu devo passar pra próxima pessoa? Deve. Ok. Então, minhas considerações finais. Gostei bastante do podcast. Foi muito bom participar. Novamente, agradeço a todo mundo que compareceu. E não tem muito o que falar. Acesse o meu portfólio. Se você está ouvindo isso lá do Netoin, acesse o meu portfólio. Se não, acessem todos os outros blogs dos nossos parceiros, menos o da Loba, porque eu não sei qual é. A Loba tem vários. Participa de vários. Mas é isso. Então, vamos continuar aqui. Eric, por favor, qual que é o tema do próximo podcast e seus considerações finais? Não, peraí, você errou. Volta isso aí. Faz de novo. Por quê? Tem que ser tá bom amigo Eric. Bom amigo Eric, qual que é o tema do próximo podcast? Não é por nada não, cara, mas tô prevendo o dia que o Eric vai mandar vocês pra aquele lugar, velho. Ele já qual mandou lugar? Pro chá, tá dando qual papo aqui. Ah. Tá prevendo o passado então, Carlinhos. Não, esse pré-lugar pode ser pra vários lugares. Não, já nos mandou a merda também. Ah, já aí? Já. Mandou pra tudo que é lugar. Bom amigo Evilásio, eu tenho duas opções. De viagem. Tenho aqui duas opções. No caso, uma seria... você pode mudar o título disso, mas músicas engraçadas ou músicas divertidas, enfim. Seriam músicas... Como é aquela que eu tava cantando no podcast do Bob? Pode ser aquela. Música, vai, tipo... a música que fizeram lembrar na hora. A abertura de Muromi-san ou a abertura de Mokusatsu, sentido Corujão. Enfim, músicas idiotas, quase. Nossa, abertura de Mokusatsu, meu Deus. A gente vive botando isso aqui, é um tema novo. Ou então, e a outra opção seria, mais ou menos, do anime eu não gostei, mas a música é boa. Assim, não precisa ser um anime que você odeia, mas... Anime, bacana, tem vários. É porque dá a opção, a gente faz a parte 2 desse podcast, que tem a parte 1 lá no Anime Podcast. Essa é até mais fácil. Eu não gosto, mas a música é boa. Exato, tem um monte. Então, assim, que quem vai vota no tema 1? Você não vale nada, mas eu gosto da sua música. Sim. É basicamente isso. Tá, pode ser o segundo. Mas é que eu gosto do primeiro também. Tem algumas opções. Quem prefere o primeiro tema, diga. Levanta a mão. Não força, Bibó. Levanta a mão aí. Aí, ó. Tá bom. Na verdade eu gosto do segundo, tá? Primeiro tema ou segundo tema, pessoal? Segundo tema. Eu voto no segundo. Ana-chan? Pode ser o segundo. Luke? Segundo. Lobo? Eu não. Oi. Um ou dois? Que é um e o que é dois? Eric, passa pra ela qual que é o tema 1 e qual que é o tema 2, por favor. Tema 1, músicas engraçadas. Tema 2, do anime eu não gostei, mas a música é boa. 1. Carly já foi. Eric, você prefere qual? A 1 e a 2. Olha. Ele volta nas duas. Ele volta nas duas. Meu Deus. Tá, eu prefiro o tema 2. Então vamos ficar com o tema 2, mas já fica guardado aí pra um podcast futuro o tema 1. Eric, considera seus sinais, por favor. Obrigado pela participação e acesse o Anime Code. Só isso. Próximo. O Eric é direto no ponto, cara. Ana Tia, por favor, suas considerações finais e qual que é a música pra encerrar esse podcast de hoje. Então, as considerações finais foram divertido, como sempre. A gente ouvir as músicas, conversar, dar risada, destilar um veneno também, como sempre. Que bom que a Lobo está aqui. A Lobo é minha waifu. Adoro. Se solte nos próximos. Quando ela se soltar, vocês vão ver. Vocês vão que não. O pessoal não sabe o que espera eles. O pessoal não tem ideia do que espera eles. Daí vai ser bala. E é isso. Eu gostei do tema, apesar de ter sido o tema mais amplo, então você mais fica pensando o que você vai escolher. Então meio que fui escolhendo na raça, assim. Tentando algumas músicas que acabaram não entrando em outras ocasiões, assim. E pro tema, pra música final, é uma de um anime recente, que é a quarta abertura de Monogatari Second Series, a Kogarashi Sentimental, que é do arco que eu pulei todo o resto e só vi esse arco, e essa abertura é foda. Qual que é o arco? É o último, o Koi Monogatari. E então, é isso. Então, acesse meu blog, o Nick Corner, o Fórum Minasuki também, eu sempre esqueço as propagandas. E é isso. Então, pessoal, vamos nos despedindo aqui. Todo mundo diga tchau, só a Luba que diga oi. Oi. Não. Oi, Vilas, vamos fazer um negócio mais humano aqui. Então vamos todo mundo dizer oi no final. Tchau. Tchau. Mas sempre tem um do contra, cara. Isso não é humano, isso é esquizofrênico. O que tem de humano em dizer oi pra se despedir? Vamos compactuar com o sentimento da Luba. É tipo lá no Havaí, que a Aloha também vai embora. É tipo isso. É? Cara, meu Deus. É. É, cara. O cara não sabe se chegou ou se tá saindo. Pois é, essa é tipo confusão. É que ele também mora numa ilha, né? Ele sai e daqui a pouco tá voltando de novo. Deu a volta. Chegou no mesmo lugar. Ok, pessoal, vamos encerrar o podcast por aqui. Aloha pra vocês. Tchau, galera. Fiquem com a música aqui da Ana. Oi. Olá. Bom dia. Oi. Bom dia. Let's get it.